deixo engano entrar na minha história, não. Se me jogarem na masmorra ou na cova, serei guardado dentro do teu coração. Que esperança. Eu vou vencer os matadores da unção. As guerras não vão me roubar a inocência. As dores não vão me roubar os sonhos e a visão. As trevas não vão me roubar a transparência. Eu vou matadores da unção. Eu vou vencer os matadores da unção.